os momentos que marcaram este ano. Reunidos em um mesmo programa. Retrospectiva 2015. É daqui para a história. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Estamos começando mais um Tweepcast, o último de 2015, apesar de estar saindo no dia 1º de 2016, né? Mas... Homenagem a Panini. Enfim, hoje estamos aqui com muita diversão e alegria trazida pelo Magaren. E também com aquele que tem múltiplas facetas, o Dante. E também estamos aqui com aquele que não atrasa igual uma certa editora e nem sai do grupo do Facebook igual umas outras pessoas, o Presto. Aquele que acha que tá sempre certo, o Mônio. Eu não acho, eu sei que eu tô sempre certo, é diferente. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços daquele cara que já em janeiro reseta todo o ano de 2015, o Eric. Que ano que você fala? No próximo, você reseta o anterior, a ideia é essa. É porque hoje a gente já tá em 2016, né? Você falou de que ano? 2000 e... Pois é. Porque é assim que funciona. Chamou um técnico, deu tela azul. É assim que funciona, é assim que funciona. Obrigado, Rodriguinho. E estamos aqui... Ao contrário do que a gente tinha prometido, que era fazer um tapecast entrevistando a Carol, né? É, ao contrário disso, porque a Panini tirou o cabo de internet da rua dela. E ela não pôde gravar com a gente, né? A gente vai, se tudo der certo, né? Não vou prometer, se tudo der certo. Na verdade, foi pegadinha. Ah, pegadinha do malandro, todo mundo acreditou. Se tudo der certo. Na verdade, a Carol que a gente tá falando era uma outra personalidade do Dante. Tá claro. Carol, Mikael, Micaela, Carol. Micaora, Carol. Cara, e se tudo der certo, o Tweepcast de janeiro será entrevistando ela, né? Mas esse é em janeiro. Esse sai em janeiro, mas é referente a dezembro, né? Na verdade, é referente ao ano inteiro, porque a gente vai fazer uma retrospectiva de 2015, né? Depois de Hoje discutir. É um novo dia de um novo. Depois de discutir por horas, chegamos a esse tema. Que não foi feito de última hora, mas a pauta foi bem trabalhada, né? Quase o Eric sai do grupo. E hoje falaremos de tudo, né? O que aconteceu ao longo de 2015 no cinema, TV, fatos que chocaram, né? Que trouxeram reflexão a todos hoje. Política, futebol, Corinthians campeão, viva nós. Desastres. Palmeiras campeão, viva nós. Hoje. As mortes durante o ano, né? Então, aí, como é que fecha a narração? Hoje, na retrospectiva 2015. Ai, meu Deus, porque eu fui inventar. Então, a gente dividiu o programa em blocos, como toda boa retrospectiva, né? A gente vai iniciar falando sobre notícias. Que beleza, né? Notícias de janeiro do ano passado, parabéns. Eu acho bacana que dessa vez, pelo menos, o Mônio não vai reclamar a falta que a pauta faz pra ele. Foi uma das reclamações durante o ano, né? Durante o ano aí. Fora de contexto. Mas... tivemos ali em fevereiro, ou janeiro, fevereiro, né? Eu lembro que eu acordei, como todo dia, e eu vou trabalhar no ônibus da empresa, né? Aí eu entrei no ônibus, peguei o celular, abri as notícias, aí tá lá. Acordo entre Sony e Marvel. Aí eu acordei na hora, sabe? Coisa que não acontece antes de chegar na empresa. E eu lembro que eu escrevi a notícia toda no celular pra postar e tentar postar em primeira mão, sabe? Foi uma coisa inédita, né? O acordo entre a Sony e a Marvel. Tipo de coisa que a gente só sonhava que um dia poderia acontecer, mas nunca acreditando que realmente fosse. Sonhava, 10 de fevereiro de 2015. Fevereiro mesmo. A gente sabia que ia acontecer. Ah, eu não tinha essa certeza não, porque pra mim... A torcida maior era que a Sony ia desistir e devolver pra Marvel, cara. Então mas meio que o que aconteceu foi isso. Então, só que essa... não foi a gente não vai desistir. Vai, faz vocês aí, a gente fica aqui só ganhando dinheiro. Então, o desistir é difícil por causa disso. Mesmo indo mal, ainda dá um certo lucro os filmes do Aranha. A Sony não ia abrir mão. É, não, e diferente da como a gente falou naquele. Como a gente falou naquele Twip View lá que a gente botou o Eric pra fora lá. O. Diferente das Marvel e a Fox, a Marvel sempre teve um bom relacionamento com a Sony. Falei da Fox, que se é aquilo é meu, você não pega, nossa, seus bobos feios, cara de mingau. Eu vou tirar seus personagens dos meus gibizinhos, então eu não vou ter filme pra vocês, não vou ter desenho, não vou ter brinquedo pra vocês, aquela brigaiada deles dois. Ah, mas tem aí que também... que a Sony quase tava meio capengando em 2014, né? Inclusive a Sony Pictures, então... Esse acordo com a quase venda, quase devolução do Homem-Aranha foi uma forma dela conseguir dinheiro. É um personagem que vai dar dinheiro, não tem como. É, não, vamos combinar que assim, diferente daqueles personagens que nos quadrinhos quem se importa, que tá com a Fox, o Homem-Aranha. X-Men, porra. Ah, então é você, ai, brincadeira. O Homem-Aranha é um dos carro-chefes da Marvel, né? Então, não, o Miles. O Miles vai ser o carro-chefe. Todo mundo sabe disso. Inclusive, o Miles foi um dos cotados a ser o novo Homem-Aranha. Porque vai ser o carro-chefe da Marvel, cara. Fala com o Júlio, ele te explica. Então, concluindo, eles nunca iam largar esse osso, né? Então... Sim, então, a gente fez um... Eu tô tentando lembrar qual o número de... Ah, achei. Trip View 75, né? Que foi isso que o Magari falou que me chutaram aí pra falar sobre Homem-Aranha no Marvel Studios. Né? Na verdade, eu acho que foi um Trip View gravado quase que de última hora, que foi uma coisa bem comum durante o ano de 2015. Não, grupo extremamente preocupado seguindo um cronograma à risca. Não, que absurdo, o Trip View foi em fevereiro, justamente pra pegar... essa notícia quente e começar a comentar e jogar, criar, como dizem em outros lugares, cagar regras sobre os próximos filmes do Homem-Aranha. Antes não, de todo mundo. Não, e é interessante que assim, eu tô puxando sobre Trip Views e podcasts aqui, mas a gente costuma ter alguns temas de backup, né? Nem sempre dá pra gravar eles assim, mas esse ano, infelizmente, aconteceu muito de ter algum problema, de roubar o cabo da internet de alguém, né? Eu não sei, eu moro em lugares civilizados, essas coisas não acontecem aqui. E aí... Eu quero lembrar, Mônio, que tanto eu quanto a Carol moro em São Paulo, apesar de eu ainda ser na Zona Lost. Zona Lost? Não, então, essa parte que eu quis dizer de lugar civilizado, Magari. Então, eu acho que ela não mora por aqui. É, ela falou que roubaram do centro, então... Mas... Tá vendo? Agora, se a Carol estiver vindo no programa, ela vai se arrepender de ter dado presente pro Mônio, tá vendo? Mentira, Carol, a gente é amigo. Vamos marcar aquela pizza lá, como eu falei. Juntar a renca do Aracnofã pra ir comer pizza. Que beleza. Exceto o Eric, porque tá em Betim. Olha só, vocês mandam pelo correio um pedaço. Vale. Bom, então, né? Então, assim, apesar dessa... de ter acontecido vários imprevistos, né, da gente não conseguir gravar várias coisas, disso até acabou saindo algumas coisas interessantes, né, como foi puxar aquele Tweepcast sobre as músicas, puxar aquele que a gente criou um filme e tal, que eram ideias que a gente tinha na gaveta, né? Não, aliás, a gente já tinha planejado desde o começo do ano passado. Você acha que foram temas assim que a gente resolveu? Vamos gravar o quê? Vamos isso. Mas todos, se parar pra pensar, a gente já tinha aguardado. Só que, tipo assim, um dia a gente faz, né? Mas enfim, né? Voltando aí pro assunto do acordo da Sony e da Marvel, tivemos aí toda uma discussão sobre quem seria o novo Peter Parker, né? Como seria, né? Se ele seria igual os filmes anteriores, que é um cara de 30 anos fazendo o papel de um cara de 20, ou se. De 16. Ou se seria. Né, ou se seria alguém mais novo, né? Cara, mas isso é um adolescente padrão de Hollywood. É verdade. Mas aí foi revelado que ia ser um ator mais novo do que a gente tá acostumado a ver, né? Não sei. Um adolescente de verdade, olha que coisa. Uma ideia meio Harry Potter, né? Pra ele crescer ao longo dos filmes. Um aranha adolescente, como assim? Mimimi, não pode, mimimi, ele é velho, mimimi, criança, só criança pra assistir, mimimi. Ele falou. De onde tira essas ideias absurdas, né? Mas então, tivemos todo o boato aí de quem seria o Peter Parker. Por um tempo, eu acho que foi. Não lembro se foi o Omelete que confirmou que seria o Asa Butterfield lá e depois voltar atrás, né? Que tipo, opa, não é, não, erramos, né? Se eu não me engano, o Asa caiu fora justamente porque ficou abrindo o bico antes da hora, né? Eu acho que tava praticamente certo que seria ele, e aí deu algum problema lá, e o Tom Holland que acabou virando, né, o novo Peter Parker, que aparecerá no filme do Capitão América de 2016. Né? O que nos leva ao clássico, todo mundo fazendo mimimi, porque saiu o trailer e não apareceu o Aranha. Sinceramente... Eu lembrar a todos que o filme se chama Capitão América Guerra Civil, só isso. Não, e assim, sinceramente, eu acho que o Homem-Aranha vai aparecer uns 5 minutos do filme só e boas, entendeu? E olhe lá. Ah, não duvido também não. Acho que tipo assim, eu acho que não vai ser só uma aparição passando no fundo assim, mas, sei lá, 5, 10 minutos no máximo. Assim. Espero que não, mas tudo indica que sim, né? É, e vai roubar a cena do Capitão América, né? É que tá. Cê, e não é só isso, cara. O personagem Capitão, tem que ser devidamente apresentado no filme dele. Só vai ser só pra fazer graça. É, não. E assim, vão fazer mais mimimi, porque provavelmente não vão usar aquele plot do Aranha pra Guerra Civil, né? Aquela, é quase certeza, ainda mas nem provavelmente. Porque senão ia transformar o Tony Stark no pedófilo, pô. Não, nem isso, mas não cabe esse plot nesse filme, nesse universo que eles estão fazendo no cinema. O Aranha não tem o peso que ele tem nos quadrinhos pra justificar. É, tipo, o Aranha não é ninguém no universo cinematográfico da Marvel. O filme chama Guerra Civil, mas não é a Guerra Civil dos quadrinhos. É tipo o Soldado Invernal. O filme não foi igual dos quadrinhos. É, só é baseado, né? Então, será que a Marvel não deu um tiro no pé dando esse nome agora, repensando? Não. Ele coloca um título de peso, que é o Guerra Civil, só que também remete a uma saga, uma das principais sagas do século, lá da década de 2000. É, principal saga dos últimos meses da última semana. Não, mas assim, mas ela não significa nada no cinema. O Batman Cavaleiro das Trevas teve alguma coisa a ver com os quadrinhos dos Cavaleiros das Trevas? É, então, também pensa não. Pensa assim, a ideia é que o nome... Vai ter agora no Batman vs Superman, né? O nome é forte pra atrair gente que nunca ouviu falar, tipo... Cavaleiro das Trevas, Guerra Civil, são nomes que atraem público, mesmo que seja pessoa que nunca leu os quadrinhos, né? Tipo assim, como assim e tal? Olha, tem um monte de herói batendo em herói, como assim e tal? E pra quem lê os quadrinhos, remete a alguma história que eles gostaram, entendeu? Então, assim, é uma forma de chamar público, mas não é Guerra Civil, é Capitão América Guerra Civil, como o Mônio falou, né? Não é uma adaptação... Quem quiser ver o Guerra Civil fiel. Os quadrinhos, pega os quadrinhos, vai lá, lê de novo lá. Nunca vai mudar. Toda Sim. vez que você lê, você é. Vai. Depende. Sempre a mesma coisa. Vai lá. Depende se abrir ou resolver republicar. Mas o Magari falou de que o Tony Stark viraria pedófilo e tal, mas por falar em relacionamentos assim, vários fãs de Homem-Aranha começaram a se interessar, né, pela Tia May, depois de revelar quem seria a atriz. Pela Tia May, né? Nunca. Marisa Tomei, né? Pode me chamar de Tio Ben. Nossa, como assim? Os que não ficaram apaixonados pela mulher, né? Tipo, nossa, como assim? Ela tá muito nova. Gente, o adolescente tem 15 anos de idade, a tia tem que ter 80? Mas no gibi, obrigatoriamente, era assim. Né? Em 1962, ela já tinha 82. Não importa que hoje ela tenha 55. Justamente. Se fosse seguir a risco o gibis, ela teria começado ele com 15, ela com 80. E depois que passasse alguns anos, ele ia ter 25 e ela 60, né? Então, é síndrome de Benjamin Button que ela tem. Entendeu? Vai decrescendo, o Peter vai ficando mais velho. Benjamin Button não, Benjamin Parker. Ah, sim. Não, mas aí é aquele que só morre, só existe pra morrer. E a Sony fez esse acordo com a Marvel, mas ela conseguiu manter os direitos para fazer um longa animado, né, do Homem-Aranha, que é desvinculado do universo cinematográfico, né? Ah, na verdade, não sei se é que eu não peguei os contratos para ler. E mesmo se eu tivesse pego, eu não ia ter paciência pra ler. É tipo o que a Universal fez com o Hulk. A Marvel tá fazendo o filme, mas os direitos estão com a Universal ainda. Tanto que recentemente o Mark Ruffalo lá falou que o que não deixa um novo filme do Hulk acontecer é porque a Universal não tá entrando em acordo com a Marvel. É porque filme solo do Homem-Aranha, por exemplo, a Sony que vai fazer, né? A Marvel, ela tem direito de usar o Homem-Aranha nos filmes dela e a Sony tem direito de usar outros personagens do universo cinematográfico da Marvel, com certeza com alguma limitação que a gente não sabe, nos filmes do Homem-Aranha. A Sony então, vai fazer entre aspas, né? Isso que eu falava, na sim. verdade vai estar totalmente integrado no Marvel Cinematic Universe. Mas eu falo assim, a produção é da Sony, né? Tipo, a logo que vai aparecer no início lá, a Sony... É, o dinheiro vai ser bolso da Sony, uma parte dele. Exatamente. Talvez o que a Marvel vai ganhar é vendendo bonequinho. Sim, é. Mas assim, acho que a Sony nunca teve. Nem a Sony, nem a Fox, eles nunca tiveram esse direito de. Nessa área fora da venda dos ingressos. Pois é, então assim, no ramo do cinema, né, e TV, o principal que a gente teve de Homem-Aranha em 2015 foi esse acordo, né? E várias coisas aí que decorreram dele. Aquele monte de boato que teve, né? Como vai ser o uniforme, blá blá blá. É. Coisas que normalmente eu não dou a mínima. Porque fica... E mistério podia aparecer na série do Demolidor. Ou pode ainda, sei lá. É, se verdade. Eu teve no filme do Homem-Formiga, na versão legendada, né? Na dublada não. Teve uma referência. Teve uma referência ao Homem-Aranha, né? Falar, ah, tem um cara que escala paredes e tal. Então, assim, já começaram, né? Só não apareceu ele. Se você viu a versão dublada, é na parte daquele cara que explode. Que tem tudo a ver. É. Ok. Né? Não, é no final que eles falam isso. É na hora isso, que eles estão conversando no parque lá. A Japinha lá fala que a gente tem um monte de cara agora. Tem um cara que voa, tem um cara que escala paredes. Ele fala wall crawler. Só que na dublagem ficou o cara que explode. E viva a dublagem. Mas então, no ramo dos quadrinhos, o que, que a gente teve esse ano? Vamos ver, no Brasil, vamos começar no Brasil. É, eu falei pra começar no Brasil, mas tanto faz, né? Brasil ou Estados Unidos. Eu escolhi um aleatoriamente aqui. É, quando o ano começou, ainda estávamos na fase do Homem-Aranha Superior, né? Tchau, pessoal. Até já. Não. Caramba, eu tava no meio da frase, eu ia terminar a frase com... E aí acabou e começou uma nova revista, né? Começando no número 1. Voltei. Então, a fase superior a gente teve os dois últimos arcos, né? É, verdade. E tivemos na teia do Homem-Aranha Superior os inimigos superiores também, né? Que fizeram muito sucesso. A coisa que mais valeu a pena na saga. Exatamente. Há muito tempo, acho que nos últimos 20 anos, desde o final do MC2, nossa, a melhor senhora. Coisa que veio foi o Sexteto Superior. E aí, quando a revista foi zerada, né, pra nova e terrível fase lá do Amazing Volume 3, ela voltou pro número 1, né? E a Panini começou com esse teste de duas revistas, né? Uma com papel Pisa Bright, eu não sei. Bright. E outro com LWC, né? Que ainda, até agora em dezembro, ainda tá sendo dessa forma, né? Eu imagino que seja um teste que a Panini tá fazendo e... Não sei, né? Parece que vai se estender por toda essa fase espetacular até junho, quando vai zerar todas as revistas da Marvel por causa do Guerra Civil. Guerra Secreta. Seria interessante se eles, quando zerasse, todas fossem com o LWC, né? Eles abolissem o Pisa Bright. Então, parece que, pelo que eu... Não lembro onde que eu ouvi, se não foi na Mutação em Debate. Parece que eles vão tentar manter as duas. Em alguns casos, em outros casos, escolher. Era para ter mais revistas passando por essa experiência, só que por causa de problemas com papel, não rolou. É, teoricamente, entre aspas, um dos motivos do atraso das revistas, né, seria esse papel, porque... É, parece que é feito lá no Oriente, né? A produção das revistas. É, para quem, acompanha os nossos programas, já sabe que, na verdade, assim, a Panini já tem um atraso regular, né? Que a gente já estava acostumado com ele, que é a revista com a data de capa de um mês X, ela saía ou no final, ou só no final daquele mês, ou até às vezes no mês seguinte. E aí, quando entrou essa mudança de papel, né? Que eles acrescentaram a revista com outro tipo de papel, rolou um atraso maior ainda do que já estava acontecendo, né, na verdade. A ponto de a gente ter que mudar, né, os tweep views das revistas, a gente sempre fazia no mês posterior ao lançamento da revista, né, da data de capa. E a gente teve que mudar para 2 meses depois, né, agora pro final do ano. E torcer para que dê tempo. Pois é. Para que saia tempo, aliás, né? Pois é. E ali, no finalzinho da fase do superior, né, antes de virar Espetacular Homem-Aranha, que foi um nome legal, né? No Brasil nunca teve uma revista com o nome, tirando aquela infantil, nunca teve uma revista com o nome Espetacular Homem-Aranha, e virou o nome oficial, né? Eu achei bacana isso. Mas antes dessa mudança, tivemos a saída também do Saladino, né? Rogério Saladino, e a entrada da Carol Pimentel como editor / editora das revistas do Homem-Aranha, X-Men e Ultimate, né? O Saladino voltou para Jambô, para o Rio Grande do Sul, para mexer com RPG. É, exatamente, voltou para Jambô. É, o Saladino, ele cuidava de todos os títulos do Aranha, de todos os mutantes e do Deadpool. Eu não sei se a Carol pegou o Deadpool também, mas... Acho que sim. Provavelmente sim, né? O Deadpool é mutante. É, o Deadpool tá no grupo dos mutantes, tocando música. Por isso que tá com a Fox. É, exatamente. Mas eu acho que é ela sim que tá editando o Deadpool. Por falar nisso, o filme do Deadpool tá chegando aí... Que mês que é? Fevereiro? Fevereiro. Então em maio... Um ótimo mês, aliás. Então em maio teremos especiais do Deadpool pela Panini. Ou seja, em junho vocês podem passar na banca. Ou julho. Mas... É interessante. Acertavam em agosto. Todo mundo otimista. Nós fizemos, né, uma entrevista tanto com o Rogério Saladino quanto com a Carol assim que teve a troca. Em texto, porque não tem perigo de roubar os rabos. Exatamente. É, eu conferi aqui, realmente é a Carol Pimentel que está editando. É, sim, sabe não? Não, eu falei que era, mas com a dúvida do Dante aí, eu transferiu a dúvida para mim. Mas fizemos a entrevista lá, né? E se tudo der certo, no Tweepcast do final de janeiro a gente vai conversar mais com ela aí. O que mais que a gente teve no Brasil? No Brasil teve o lançamento agora em dezembro, né? Fevereiro, nas bancas, de Homem-Aranha, Aranha-Verso. Que eu ainda não comprei. Teve? Saiu. Eu não encontrei ainda. Saiu já essa revista? Eu também não encontrei, não. Vocês ouviram o que eu falei, né? Lançamento em dezembro, fevereiro nas bancas. Ah, a data de capa é dezembro. Então. Fevereiro? Tenho certeza que vai sair até lá. Mas... É, no checklist apareceu lá que serão a revista Superior 32 e 33 e Edge of Spider-Verse 1 a 5, né? Todas as Edge. Então é. Até o Brock? Até o Brock. Ed Brock. Nossa. Até todos os Edge? É isso mesmo, Magali. É isso mesmo. Não encontraria. Era só o que eu queria saber. Então, assim, é uma revista boa, né? Porque eu acho que a revista do Superior nem é... acho que não é o Dan Slott que escreve, não lembro. Por isso que era legal. É, porque não é nessa revista ainda, mas em uma das revistas da fase Aranha Verso, o Otto dá uma lição de moral no Peter, que o Otto tá certo, né? Então é... Coitado. É triste, né? Então, enfim, né? É uma notícia de 2015, mas a revista ainda não saiu. O que que nós tivemos na linha Ultimate? Ou seja, ano que vem, que... no ano que vem, no, na retrospectiva 2016, a gente pega esse trecho aqui e copia lá de novo. Antes do final, no universo 66, teve a vinda da revista mensal do 2099, né? Ah, verdade, é. E tanto a mensal do 2099 quanto a Learn to Crawl, né? São as duas que compuseram a revista mensal junto com a Maze Volume 3, né? Pra salvar a revista. É, exatamente. A Learn to Crawl eu não considero muito. Tipo, só 2099 tava bom. A Learn to Crawl é boa pra caramba. O Presto não gosta muito, mas... Por que, Presto? Qual que é o nome daquele cara? É o Sultão do Som. Clash. Então, e o que que nós tivemos no Universo Ultimate aqui no Brasil? No Universo Ultimate a gente teve o Galactus fazendo lanchinho no Universo 1610. Olha só. Basicamente isso aí pegou metade do ano, né, com o Devorador de Mundos e o Cataclisma, que é mais uma saga do Universo Ultimate onde tudo vai ser cancelado até que se prove o contrário no mês seguinte. É mais um fim, um dos 272 finais do Universo Ultimate. A gente começou o ano com o Spider-Man No More. Sim. Que é o primeiro fim do ano. Aí teve o segundo fim durante a metade do ano. E agora a gente já sabe dos próximos finais. No decorrer dos meses. Esse do No More não é fim do Universo Ultimate. Não, é só o fim do Universo. É fim do Aranha. Só. Pois é, mas a gente... E agora tem ali a nova New, ao diferente, ao totalmente nova, ao totalmente... Acho que a grande mudança é o Miles virando um dos novos Supremos. Que é um grupo de supremos não tão supremos assim. Supreminhos. São mas isso aí é pra supressos. Quê? Pra ele primeiro virar carro-chefe nos Supremos, depois carro-chefe da Marvel. Exatamente. São os supressos. Digamos que ele já é o carro-chefe do universo. Porque na última edição que a gente falou, teve ele na revista dele, teve ele na revista dos Supremos, e teve a versão porco dele na revista do Quarteto Fantástico, que ninguém se importa. e não bastando isso, tem ele também na revista dos X-Men do meio-meia, né? Meio-meia. Que beleza. É, esse mês Então, esse ano, essas últimas duas edições de X-Men, teve o Miles no universo 616, com os jovens X-Men que vieram do passado. Só que na última edição, acho que de dezembro, teve só a história do Uncanny e do Ciclope. E aí não teve a história do Miles. Vai continuar só em janeiro. Março nas bancas. Enrolar a gente mais ainda com a história. Exatamente. Além disso, voltando a falar da Espetacular Homem-Aranha, tivemos a belíssima tradução da Silk, né? Melhor tradução ever. Que a gente não pode falar aqui. A gente não pode falar aqui porque pode induzir as pessoas a utilizarem drogas, né? Exatamente. Porque traduzir como... Eu vou ter que falar pelo bem da retrospectiva, né? Traduzir como seda faz alusão, né, a drogas. Então ela foi chamada de teia de seda, né? Aí é melhor. Já fica tranquilo, já fica de boa. Eu não vejo a hora de ver o logo da personagem ocupando a página inteira da revista. Teia de seda. Cara dela. Tá. O que a gente teve de especial? A gente teve o encadernado que ninguém comprou do Último Desejo, né? Que é o finalzinho da Lisa. É verdade. Então, não comprou, ganhou. Né? É, ninguém comprou. A Carol provavelmente não comprou também, não sei. Desejo? É o As Últimas Amazing lá, com a morte do... A troca de cor. Parece que nem sabe o que é. Ah, tá. É, Dying Wish. Em inglês é Dying Wish. Teve essa, ainda não foi lançada, né? O primeiro arco do Superior. Ainda não, eles vão lançar encadernado os arcos? Ah, pelo que eu tinha visto durante o CCXP, tava anunciado os dois. Então talvez saia ainda, né? Mas teve também um outro encadernado que fez um sucesso tremendo, né? Sucesso de vendas e críticas, né? O 99 Problemas. Eu também ganhei. O Mario tá demais. Ela é de maio. História psicodélica digna dos anos 70, vai. É, além disso que a gente comentou, um outro lançamento que teve, que eu acho que ainda tá saindo, né? É a coleção histórica do Homem-Aranha de 2015, As crimes históricos do Homem-Aranha, sim. Morte do Gog, morte do Morbius, olha que beleza. É, eu acho que ainda tá saindo, né? Que eles anunciaram, mas saiu quantas? Duas? Na teoria, duas. Alguns já acharam a terceira. Na Comic Con já tinha duas, que foi lá que eu peguei a 9 e a 10, mas aqui eu não... É, e as coleções históricas, apesar delas terem essa fama de coleção aleatória Marvel, né? Porque são histórias... Tem gente que reclama, né? Não, mas é tudo picotado e tal... A ideia dela é porque ela é temática, né? Ela pega um assunto, tipo assim, confrontos com o, sei lá, lagarto, por exemplo. Aí tem várias histórias com lagarto, né? Então, assim, querendo ou não, é legal, sabe? Principalmente histórias antigas, porque tem muita gente que não corre atrás de revista da Abril, ou então até quer, mas não acha, né? Que é muito fácil de achar em cidade grande, né? Cidade pequena é complicado, internet... Não é fácil achar não, você tem que comprar, cara. É, achar pra comprar. Ah! E em cidade pequena você acaba dependendo muito da internet, e aí o povo mete a faca no preço, né? Então, assim... É, para a gente que está acostumado a falar de revista antiga, de ler revista antiga, é interessante, mas para fã novo que está chegando e às vezes nem sabe onde correr atrás, é uma coleção legal, né? Então... É, e querendo ou não, ela está reunindo grande parte das primeiras histórias do Homem-Aranha. Pô, são 10 edições com 8 edições, 8 revistas cada. Vai ter um tema específico, Vítimas do Aranha? Já tá tendo. As duas primeiras dessa foi. Já saíram 10, né? Foi uma caixa com 4, outra caixa com 4, e agora já saíram 2, né, de 4. Sim. Então, já são 12 revistas aí quando essa terminar, né? É interessante. Sim. O eu gosto assim, apesar de ser aleatório, eu gosto desse formato assim. É legal. Agora também... ela tá lançando o tipo do Drácula também, é legal. A do Motoqueiro Fantasma. Sim. E assim, eu não sei quantas histórias que foram, mas na coleção que saiu do Quarteto Fantástico, também eles deram um destaque bom pro Aranha lá, né? Ah, que X-Men e Quarteto Fantástico, como não tem muita coisa boa pra completar, eles puseram de outros personagens. O X-Men teve uma edição pros Vingadores, e no Quarteto teve uma pro Aranha. Tá pois pensando que é fácil achar 4 edições? Tem história pra encher 4 histórias, 4 revistas? Boas, né? Bem, X-Men no início, nos primeiros anos, realmente... Nossa, terrível. A gente até fez o Trip View Classic no passado sobre algumas, as histórias eram muito mais ou menos, sabe? Mas aqui, teve um encadernado também anunciado pra dezembro, né? Que acho que ninguém viu, que é Ultimate Marvel Homem-Aranha, que é a primeira fase pós-Ultimatum do... Não, pitaremo, não se importa. É, então... está chegando. Ainda se fosse a morte dele, que é legal. Provavelmente eles vão continuar lançando até fechar, né? Assim, querendo ou não, uma coisa que seria legal pra 2016, que eu não sei se a Panini vai ter coragem de já fazer, mas seria legal a gente ter os encadernados das revistas que saíram como mensal, né? Principalmente se fosse como nos Estados Unidos, que fecha um arco, eles lançam um encadernado, né? Ah, eles estão fazendo, teve o dos Vingadores. Só que não dá pra confiar muito ainda. É, não dá. E, tipo assim, eles devem estar testando, né? Sim, hoje em dia ainda não dá pra você confiar. Tipo assim, não vou comprar mensal, vou esperar o encadernado. Porque não é certeza e tal. E também eles estão lançando. A dos Vingadores eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, a Último Desejo saiu em capa dura, né? Que é mais caro. Seria legal lançar no estilo da revista do Demolidor, estilo da do Justiceiro, né? E tal. Revista do Demolidor é o quê? Em Braille? Eu preferia que fosse em TP, capa cartonada mesmo. É, que é do Demolidor. Não me importo com capa dura e sai mais barato, eu posso comprar mais revista. Pobre é uma merda, né? Mas, eu acho que não é nem a questão de ser pobre, mano. Eu acho que assim, você não dá tanta importância assim pra história. Se eu fosse rico, eu não ia me importar. Eu ia querer a melhor qualidade possível, cara. Eu sou pobre, então pra mim tem que ser pra ser barato mesmo. Tá ótimo. E eu falo com conhecimento de causa. E assim, a gente falou aqui dos quadrinhos no Brasil, né? E nos Estados Unidos a gente teve o final de Spider-Verse, né? Que tá começando agora aqui com o nome de Aranha-Verso. A gente até fez um tripcast na época que terminou, né? Falando do final da fase e tal. E por falar em ter terminado no início do ano nos Estados Unidos e tá começando agora no Brasil, desde julho que a gente começou a lançar algumas matérias também no site, né? De Multiverso Arachnid, né? Sim. Falando de trocentas mil versões alternativas do Homem-Aranha. Pois é, haja Homem-Aranha. A gente até comentou isso, né? Que a gente começou fazendo todo dia, depois a gente deu uma diminuída no ritmo, porque... Primeiro porque a gente já tinha feito pra caramba, né? Segundo porque demanda um tempo, né? Considerável. E final de ano, a maioria vai ficando ocupado, não pode e tal, e a gente deu uma reduzida. Deve sair mais algumas matérias, né? Nos próximos meses aí, principalmente... Vou fechar pelo menos o MC2. Nos próximos anos. Não, eu tô devendo do Spider-Man, eu tenho que fazer e tal, então... É, eu tô devendo uns dois, pelo menos, também. Então, assim, a gente vai lançar mais alguns. Eu tô tentando ver se a gente consegue publicar mais ou menos quando a revista que tem aquele personagem sair, né? Porque aí, se alguém... pegou a revista pra ler, vê o personagem, nunca ouviu falar dele, tem o site lá com texto falando sobre ele, né? Então, foi uma das coisas que rolaram aí em 2015. E nos Estados Unidos, depois do fim de Spider-Verse, veio o Secret Wars e bagunçou tudo. E agora eles anunciaram mais de 10 títulos novos relacionados à família Aranha, né? Tem pra todos os gostos públicos. Exatamente, enxurrada de título do Homem-Aranha, né? Tem a do Homem Vagalume, se alguns chamam de Homem-Aranha, mas é o Homem Vagalume. E o mais engraçado é que todo mundo tá em Nova York, né? Todo mundo. Uma cidade grande, pô. Ou não. Mas só tem. É quase Astro City, Nova York, só tem super-herói. Não, e é engraçado que assim, né? A Marvel sempre fala que não, a gente não boicota os personagens que tem filme sem ser pelo Marvel Studios, não, a gente não faz isso. Mas aí sai um filme dos X-Men, a Marvel não lança nada, sai um filme do Quarteto, ela não lança nada, sai do Homem-Aranha, também não. Aí é só. Que vão fazer com o X-Men, né? As névoas terrígenas estão dando alergia aos mutantes. Aí os mutantes vão morrer ou vão pro espaço. Não, e é interessante que a Sony e a Marvel fizeram acordo, atenção ao Homem-Aranha no máximo, né? Anunciaram 11 títulos. Sim, sim. Então, assim, né? Não tem relação nenhuma, não, com o cinema, com os quadrinhos e tal, mas Homem-Aranha é nosso agora, então toma a revista pra vocês comprar, né? Por que não? Acho justo. É, de cabeça tem a Amazing, volume 4, tem a da Mulher-Aranha, tem a da Gwen, Aranha, tem a do Carnificina, tem a do Web Warriors, que é a melhor, do grupo. Viva, salve, salve. Tem do Peter, tem do Miles. É, vai ter a do Spider lá, que é do Peter mais novo, que é uma bosta. 2099. A do Miles vai estrear em fevereiro, é 2099. Só aí eu já falei umas 90. É, você falou umas 9, mais ou menos aí. Então, assim, tem bastante coisa, né? E, assim, pra gente é ótimo, né? Esperamos que as histórias sejam boas, né? Não adianta ter um monte e as histórias serem ruins. A Silk vai continuar... Opa, em inglês pode falar, também, né? Também tem essa. Web Silk? A Silk, quando... É, assim que acabou o Spider-Verse, que saiu a revista solo dela, né? Como Silk mesmo... Eu vi que o problema realmente era o slot, porque a história dela era legal, cara. Eu li as 3 primeiras edições, mais ou menos, e li querendo ler a próxima, sabe? Então, achei interessante. Porque durante... A Miles que vem para bem, né? Porque a origem dela foi... Ben Haley? A origem dela foi toda meio qualquer nota, né? Mas aí, pelo menos, as histórias que seguiram depois dele ter largado um pouco o osso, né? Deu uma melhorada, né? É, eu lembro que eu gostei das que eu li lá, que tinha todo um plot dela procurando a família dela, né? Porque a família sumiu e tal, era legal. Não, quem sumiu foi ela. É, mas quando ela voltou, a família tinha sumido. E uma... Se ela foi sequestrada, a família dela também sumiu pra ela. É, exatamente, olha só. E uma das coisas que causou polêmica pra caramba, porque todo mundo são peixinhos que mordem a minhoca que tá no anzol, né? Foi a Mary Jane na revista do Homem de Ferro, né? Que ficou, ah, meu Deus, que absurdo, a Mary Jane agora tá com o Homem de Ferro. É só lançar uma capa com os dois meio abraçados que todo mundo fica, oh, absurdo, nunca mais assisto um filme do Homem de Ferro. Não, é por causa do filme que ele tá assim. Isso, é bobo cara de mingau. Isso eu concordo com o Homem de Ferro, bobo cara de mingau. Time Capitão América no Guerra Civil, Chope Stark. Hashtag. Não, e é engraçado porque, assim, quando a capa da revista saiu, eu pensei assim, tem que dar uma lida pra ver o que é, né? Mas é provavelmente... Desde quando você precisa ler e assistir? Pra ter opinião, né? Formar opinião embasada. Mas, assim, quando eu vi, eu falei assim, não, mas... Sei lá, deve ser coisa pra enganar fã, né? Tipo, pra dar audiência. Porque hoje em dia é comum isso, né? Eu acho que o povo... Hoje em dia... Não, então, eu acho que o povo não percebeu até hoje que não dá pra confiar em capa de revista, né? Tipo, é só pra causar polêmica, pra dar audiência. Mas fica a lição aí, gente, pra 2016, né? Não confia em capas. Mas o... Tanto tem capa de podcast. Tem capa. Se você vê o Homem Vergonha lá, ele pode não estar no programa. Exatamente. Essa risada foi meio... Totalmente espontânea. Foi? Risada meio... Não, foi uma risada meio aquelas risadas... Riso amarelo, sabe? Foi, mas assim... Foi inserido durante a edição, né? Mas parece. Assim, o Deodato até falou no painel da... Na CCXP, no painel da Marvel. Eu não lembro se tá no texto. Antes que eu tô olhando aqui. Tirando essas 72 revistas do Família do Aranha, tem as outras 100 e 293 que o Aranhas ou o Miles estão participando. Ah, verdade. Vingadores da Flá, né? Shield, X-Men, All New X-Men, All New Spider-Man, New X-Men, New... Entendi. Mas aí, o Deodato, ele comentou, eu acho que a gente colocou no post da CCXP dos painéis, que a Mary Jane é só uma assistente do Tony Stark, né? Eles não estão tendo caso. Mas, tipo, é óbvio, tanto, né? O próprio Bendis. Desculpa, deu uma cochilada. Ele comentou que ele usou porque ele viu que a coitada tava lá no escanteio, sozinha, melancólica, num canto lá do arquivo da Marvel, dos personagens que ninguém lembra mais. Ah, vou usar ela aqui. Acho que em algum podcast a gente chegou a falar sobre isso, né? Sobre a Mary Jane indo na revista do Homem de Ferro, justamente isso. Não é uma personagem que vai virar o próximo par romântico do Tony Stark, é simplesmente uma personagem grande, que tem muitos fãs. E que não podia ficar encostada no limbo. E mesmo se for, ele já pegou o Peter? Pô. Não, mas assim, mas agora, tirando a zoação que o Magari falou, tipo assim. Mas zoação? Não, é não. Sério? Mas assim. Passa a ler, assim, viu? Ela. E eles não estão tendo relacionamento, mas se tivesse, qual que é o problema? E ela não tá mais tendo. Ela conhece o Tony Stark. Isso aí é igual você falar, você ver sua ex-namorada com outro cara e falar, ah, ele não pode. É outra, é ex. Não, eu sonho que ela ainda vai voltar pra mim, né? É tipo o povo tá com a Mary Jane e o Peter, né? Eu sonho que o casamento vai retornar. Teve a história foda pra caralho. Eu falo palavra meu porque é uma história boa do slot, não sai todo dia. Que foi a Renove Seus Votos lá, que mostrou como poderia ter ser. Foi muito legal, mas já era, acabou, tchau e benção. Era na internet? O Volume agora tá com a harpia, tá com um monte de gente lá. Era na internet como poderia ter ser? Exatamente. Chat do UOL, olha que beleza, sou velho pra caramba. Assim funciona o mundo, não me iludo no teu mundo, eu quero ser tudo. Então já arcando essa percussão que essa notícia da Mary Jane teve, né, do nosso grupo, né, agora a gente vai então falar sobre como foi a retrospectiva facebookiana do Aracnofã. A Panini... Polêmicas. A Panini nunca foi tão xingada como em 2015, né? Imagina! Principalmente por causa dos atrasos, né? E teve muito erro de português esse ano? Ou eles deram uma corrigida? Porque eu lembro que em 2013 teve... bastante coisa assim, viu? Em 2013 teve muito, né? Mas em 2015 eu acho que eles deram uma maneirada, né? É. Não deveria ter nenhum. A gente parou de se importar. Mas só mais um erro. Não, mas eu acho que teve menos. Eu acho que não... eu acho que ou teve bem menos, ou então meio que passou desapercebido, porque pelo menos nas gravações dos views eu não me recordo. Mas você sabe por quê, né? Aparecido muito. Mas você sabe por quê, né? Porque a Panini lançava a revista e a gente tinha que ler a revista em inglês, né? A gente não faz ideia se tava com erro de tradução. Faz tipo, dos... fora do Homem-Aranha teve uns erros grotescos de na lombada. Sim. Em algumas revistas da DC, lá da Liga da Justiça. Mas aí olha a Salvati também, acho que o problema é na Mythos. A Salvati é da Mythos. Pode ser. Porque teve aquela coleção vermelha da Salvati, foi ridículo. Parei de comprar por causa. Eu lembro que quando era o Saladino, que era o editor, ele comentava que. Tipo assim, ele não era falando mal nem nada, mas assim, ele comentava que tinham poucos funcionários, né? Tipo, deveriam ter mais funcionários. Eu acho que não existia revisor, sabe? Ou então tinha um revisor só pra todas as revistas, alguma coisa assim. Em 2014, na Fast Comics, ele comentou com a gente que tinham contratado mais gente e tal, então, e realmente tinha dado uma melhorada, porque em 2013 foi ridículo, né? Agora, em 2015, eu sei que teve uma coisa ou outra, mas... O Eric tá com problema com 2014. Por quê? Ele tá pulando? Tô falando porque 2013 foi ridículo, mas 2015 melhorou. Não. Acabou de falar de novo. Sabe, 2014 foi neutro, por isso. Não, mas eu comentei que ele falou que em 2014 tinha contratado mais gente, que tinha dado uma melhorada, e em 2015 praticamente não teve problema. 2014, o problema é que os erros que apareceram foram aquele jeito que você pega a revista na mão e você vê, tipo, da Liga da Justiça lá que saiu Justiça. É foda porque... Assim, não... Teve alguma coisa do Capitão América também que deixaram. Então, isso aí foi na Salvati. Foi esse Capitão Salvati, né? Salvati. Capitão, sem o I. E foi na capa gigante lá da. Deve ser foto. De Portugal, não? Deve ser versão de Portugal. Capitão. Ô Magaren, mas você sabe por que é isso do disco que você falou do Eric com o ano 2014? Eu acho que provavelmente no calendário chinês foi o ano do pato. E que foi isso? Ô Dante, por favor. Vamos seguir aqui com o assunto? Peraí, eu vou jogar meus búzios. Esse foi o ano que foi consolidado o ódio pelo Howard, que eu não tenho. Mas ficou consolidado, ficou. Pois é, né? Deixa o povo acreditar. Nunca saberão se é verdade ou não, né? exceto pelo team-up que será pulado em 2016. Inclusive, esse ano ficou escancarado que eu não vejo o TweepView Classic. Nem eu. Só pra constar, o Eric, quando você assiste Guardiões da Galáxia, você não vê a cena extra, né? Lógico que não. Foi acabando o filme, eu falei, Jos, vambora. Fui arrastando ela. Corre, vamos. Nem sei que cena é essa que você tá falando. É, pra isso eu também não ouço, eu não vejo os programas. Tá? Só ouve, né? Então, eu não ouço, tanto que eu não nunca entendo essas piadas. Mas o Presto, ele não gosta... Eu ouvi, tá vendo você errado? O Presto não gosta de revista antiga, né, Presto? Exato. Então... eu sou historiador, eu não gosto de nada velho. Faz sentido pra caramba. uma outra coisa que rolou em 2015. Já que falou isso, já que rolou em 2015, também tivemos o Presto dublê de filmes de ação. Rolando, né? Caramba. E aí, Presto, tudo bem? Tal? Chegou de viagem? Sim, foi tranquilo, tal. Eu capotei o carro, tal, mas foi de boa. quê? Eu capotei o carro, fui parar no hospital, mas ó, fui atacado por um monte de abelhas ou marimbondos, não lembro, vespas, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Foi a abelha, o problema do hospital foi o carrapato. Meu Deus do céu. Essa informação a gente não tinha antes. Olha lá, tá vendo? Capotou o carro, não, tô de boa. Foi atacado por abelhas, não, tô de boa. Agora o carrapato pegou no saco, ferrou, né? Foi pro hospital. A hora que o médico foi tirar, que tristeza. Mas é, isso tudo foi comentado, só o carrapato que dá nos tape views, né? E no grupo, né? Voltando a falar do grupo, uma coisa que começou é, e terminou. Foi comentado, só que o Eric pulou, porque o Eric não gosta de carrapato. É o pato carro-chefe, né? O carrapato. É. Melhor. Aí seria o Miles Morales versão pato. É, o que, por sinal, tá na revista desse mês de Ultimate. Patos Morais. Que é porco. É porco, droga. Mas aqui, falando do grupo, outra coisa que a gente teve esse ano e que começou e acabou foram os resumos da semana que o Everton fazia, né? Pois é. Que ele xingava todo mundo e tal. Não, zoava, não xingava, zoava. É, zoava, exatamente. Porque zoar é permitido, de qualquer forma. É, exceto se você não concordar com a zoeira, aí você pode sair do grupo, né? Sem referências. É, rindo zoeira, né, Verence? Mas... pegou? Rindo alto? Rindo Laughing alto. Out loud? Nossa. LOL? Ah, rindo tá, em tá voz bom. Alta. Reva, né? A referência LOL em português é reva. Rindo em voz alta. Nossa. Tá certinho. Mas aí não tem, pelo menos não tem como confundir com o carinha com os dois braços levantados, né? É um cara bom. Gordo com os dois braços levantados. E também, além pós o término dos resumos e da saída do Everton do grupo, tivemos também o Júlio e o Rafael, né? Seguindo o mesmo caminho. Que saíram, a gente foi lá. Um saiu, eu fui lá e falei, ô, cara, volta aí, tá? Ele, ah, beleza, vou voltar. Aí o outro saiu, ô, não, volta aí, eu tô com vergonha e tal. Ah, não, volta aí e tal. E o outro voltou só com o amigo oculto, né? No momento ele sai de novo. É só não zoar, gente. Se chama eu acho que talvez a gente já tenha falhado, então, gravando. Mas tudo bem, vamos passar então pro próximo tópico. O Everton comentou que se a zoeira ela tiver um embasamento, ele não se importa, entendeu? Mas se ela não tiver, se ela não tiver lógica nenhuma, aí ele fica nervoso e sai do grupo, entendeu? Ah, então a gente limita o conceito de zoar alguém, né? Então a gente tá fazendo uma zoeira com embasamento. A gente tá zoando baseado no que foi feito, entendeu? Sim, é só zoar com, zoar com nota de rodapé. A gente tem até uma pauta, gente. Mais embasado que isso, não precisa. Agora, se alguém virar pra mim, por exemplo, e falar assim, ô Eric, você gosta de abacaxi? Aí eu posso sair do grupo, entendeu? Porque eu nunca falei nada de abacaxi no grupo, então ninguém pode me zoar falando que eu gosto de abacaxi, entendeu? Entendi. Essa que é a lógica. Então, beleza. É, além disso, né, tivemos um post completamente cara. Maluco, que apareceu um cara... Sei lá, eu acho que alguém mandou no Google Tradutor o que o cara mandou. Parece que o cara era turco, alguma coisa assim. Apareceu vendendo alguma coisa lá. Foi um desses posts que tem centenas de comentários sem nenhum motivo aparente, né? Gozado assim, esse ano acho que até deu uma diminuída, né? Porque até o ano passado a gente tinha os adoradores de escorpião que apareciam aí no grupo. No cozinha. Os criadores de aranha, né? Mas... No Cozinha do Inferno, que foi lançado esse ano, teve uma mulher vendendo panelas. Ela postou umas três vezes. Tá certo, é uma cozinha, vocês têm que ter um lugar pra cozinhar. Ela achando na internet, nossa, onde eu vou vender a panela? Nossa, Cozinha do Inferno, que perfeito! Alguém virou pra ela e falou, olha, você é tão boa vendedora que você com certeza consegue vender até no inferno. Aí ela achou Cozinha do Inferno e falou, é aqui. É aqui. Ela levou como desafio pessoal, né? Challenge accepted. Não, e tivemos também pela... sei lá, centésima, quinquagésima segunda vez, a ressurreição do post Que Época Para Ser Nerd, né, que passou 1000 comentários em 2015, que é aquele que ficou todo mundo batendo papo completamente sem noção, que eu fiz parte, né, eu estava online no dia e fiquei umas 2-3 horas batendo papo completamente sem noção desse post, que passou 1000 comentários. Eu acho que o Eric devia renomear, pedir pro Mike renomear aquela parte, aquele chat que a gente tem, na hora que não for pra Que Época Pra Ser Nerd. Aí, isso. Quem sabe o pessoal vai usar lá. É verdade, olha só, faz sentido. Inclusive, eu acabei de achar um post. Não, achei não. Achei aqui, ó, 1000 comentários. É, em homenagem a esse podcast, eu comentarei aqui, quem estiver ouvindo lembrará, tipo assim, ah, é mesmo, o Eric comentou isso lá. Estou comentando em letras maiúsculas. Que época para ser nerd. Esse barulhinho aqui, ó, são as exclamações. São as exclamações. Comentário 1077. Acabei de fazer. Tivemos também a revelação do grande amor oculto do Júlio, né? Júlio e Miles Morales. Olha só. Que ah, esses é um S, é, não, dois. Não bastando a... Isso, é um coração. Oh, meu. Gente, olha o respeito. Essa pessoa que é um historiador que não manja nada de internet. Mas então, além dos 3.872 posts que o Júlio fez sobre o Miles, a gente teve até uma declaração em vídeo dele, quando ele recebeu os presentes do amigo secreto do Aracnofã, sobre o amor que ele tem pelo Miles. É verdade. Quem não viu, veja. Ele foi o único que reclamou que a gente não estava gravando mais o Universo Ultimate. Exatamente, o nosso único ouvinte do Universo Ultimate, inclusive. E o Presto, né? Não, o Presto não ouve os programas que grava, nem os que não participa. Eu só ouço os que eu gravo pra lembrar do que falar no próximo. É, você ouve, tipo, não é porque você quer ouvir o programa, né? Você ouve, tipo assim, opa, a gente tem que gravar de novo. Faz 2 meses que a gente gravou, o que que eu falei mesmo? Aí você ouve o programa. É, então, é que tem tanto podcast que eu ouço. Que suspeito que ouve sem sequer prestar atenção. Ouve enquanto assiste televisão. Você ouve no mudo, né, Presta? É, só pra passar o tempo. É, exatamente. Então, e tivemos também várias postagens aí da Garota Aranha. Várias postagens de cosplayers femininas, né, no grupo. Caramba, teve uma parte do ano que tava incontrolável, né? Nossa senhora. A mão de Teclar chegou a tremer várias vezes. Nossa Deus, tava. De Teclar? É do Teclar ou do mouse? É do mouse, do mouse. É, depende, né? Depende do dia, na verdade. Depende do dia também, né? Às vezes você quer variar um pouco e tal. Acabei de ver aqui que no dia 2 de setembro, eu comentei assim, aquele benfeitor misterioso sumiu, né? E aí, agora em dezembro, tivemos Maurício Engler, Júlio César Batista, Henrique Brum e Everton Vieira ganhando presentes do benfeitor misterioso do Aracnofã. O benfeitor, lembra de mim, cara. Então, só gente que se ferra, né? Eu falei isso a última vez também, mas não deu certo, viu? Não... Eu ganhei uma vez. Eu ganhei uma vez, eu acho. Se é falta de endereço, deixa um recadinho que eu mando meu endereço, benfeitor. É, sem problema algum também. Também ele atacou novamente, né? Eu não tinha visto esse post aqui do cadê? Perdi, do Henrique Brum. Ah, sim, o último. A última foi do Everton. Não, foi do Henrique. Ou não, foi do Everton não, mesmo. Verdade. Postou. Verdade. Então, talvez mais gente vai receber aí, né? Não sei. Correio do jeito que é, principalmente em dezembro. Pra quem não sabe, o benfeitor misterioso é uma figura, um cruzador. Cruzador? Cruzado. Cruzado. Cruzador? Caramba, tipo, é um cruzado mascarado que temos, né, no grupo, oculto. Que ri, tipo Dante aí, com essa risada digital, né, Dante? Será que é Dante? Uma das... É, e o Dante não sabe? Exatamente. Dante, cadê aquele dinheiro? Aquele dinheiro que eu tinha separado, cadê? Isso é engraçado. Será quando que é ele ganhar alguma coisa. Será que é por isso que eu sempre termino o mesmo vermelho? Pode ser. Então, é engraçado quando o Dante ganha alguma coisa do benfeitor misterioso. Nossa, que legal. Benfeitor mascarado. Benfeitor mascarado. Aí olha o remetente, é o mesmo que endereço aqui. É. Mas você sabe, aí, de repente, né? Que... No espelho tem você. Você sabe, né, Dante, que quando uma pessoa tem problema de múltiplas personalidades, uma personalidade não sabe da outra, né? Não, às vezes ela sabe, mas ela não tem consciência do... Às vezes a outra que não sabe da uma. tá certo. A gente tá falando de benfeitor, que é a mesma pessoa. Tem um post meu aqui. Olha lá, chegaram algumas importadas aqui, presente no meu benfeitor, que sou eu mesmo. Então, tá. Certo, então, vocês já comentaram, né? Tivemos mais uma edição do Amigo Oculto barra Secreto do Aracnofã. Eu diria Amigo Secreto barra Oculto, mas tudo bem. Eu diria Amigo Secreto, porque Oculto de Lolo é pirulito. É secreto, é só isso. Secreto. Olha a versão autocensurada de xingamento do Rodrigo. Secreto é só em São Paulo, então não conta. Não, não. É tipo bolacha, sabe? Tipo... Não Dante, é oculto, cara. Ele Dante, não tá escondido. Entende isso. Dante Prasso, vamos sair um pouquinho ali. vamos deixar. Meu Deus do céu. Então, o que é esse negócio que vocês colocaram na pauta aqui? Que às vezes, quando é pela zoeira, o grupo se une. Post do Clésio. Teve uma postagem do Clésio sobre invasão secreta. Que eu acho que tiveram mais situações como essa, mas o que eu vi e guardei foi esse. Guardei naquela. Caros aracnofãs, vocês acham que o encadernado da saga Invasão Secreta deve ser trocado por outro encadernado ou coleção de HQs, entre outros, por quê? Eu acho que é isso que você tá falando, né? Que quem ganhou a enquete tinha sim ou não, o que ganhou foi. Eu não entendi o que ele falou. Que foi eu que coloquei. Só tinha resposta nesse. Eu não entendi o que ele falou. Mas convenhamos, a pergunta foi mal formulada mesmo. Eu achei justa essa resposta. 11 pessoas responderam. Todas votaram, né? Todas no eu não entendi o que ele falou. É, não, assim, o grupo... Eu achei maravilhoso. Às vezes a gente precisa até de um pouquinho de filtro no grupo, porque eu acho que por ser fã do Homem-Aranha, que é um personagem que faz piada pra caramba, às vezes chega uma pessoa novata, né, na inocência e tal, e faz uma pergunta, ela erra no português uma palavra, aí cai 100 comentários de zoação em cima do cara, né? Ainda bem que não é um site fã do Yoda. Toda hora ia ter isso. Um ótimo exemplo também, que já puxa até uma outra coisa que deve ser citado sempre, é quando a gente começa a zoar do Aranha Assassino e o Everton cai. Não, Evandro cai. É. Ah, é. Peraí, estão chamando aqui no Skype. É o Evandro. Descaracterização, o Stan Lee nunca faria isso. Amazing Spider-Man Anual 5, escrita por Stan Lee, é a primeira morte registrada do Homem-Aranha. Que ele mata. Desculpa aí. O melhor é que o povo começa a engrossar a lista, cara. É... O cara já lê as histórias procurando frases fora de contexto. Não, e o... Pois é, né? Fora de contexto não, né? A gente apenas está enxergando além, né, da máscara. Nós vemos o verdadeiro moral. Intento da frase. Exatamente. É, e tivemos várias postagens, principalmente motivadas pelos resumos da semana que o Everton fazia. Várias postagens só pra chamar atenção, né? Que eram ignoradas sumariamente. Que a gente falando, ah, mas eu adoro o Ramos. Ah, a Carly Cooper é a melhor namorada que o Peter já teve. Né? Ah, o Dan Slott é o melhor. Sabe essas postagens assim? Saudade, hashtag eu love, ótimo. Hashtag eu amo Strazinhas, que sabe, essas coisas assim? Só pra chamar, só pra gerar discórdia. Só pra aparecer. É, soltou isca, né? Bem como você falou, assim, depois que parou o resumo, acho que caiu bastante, mas enquanto tava rolando o resumo, todo mundo queria ser citado lá de alguma forma, né? É, e o pior é que... O pior é que não era... Eu vou tentar fazer uma coisa boa pra ser citado, né? Eu vou ser citado como o pior da semana. Exatamente. E o pior é que o pessoal, o Everton que fazia, ele começou a ignorar as pessoas e falar que tava ignorando, só que o povo não parava, né? Esperança é a última que morre, cara. Pois é, né? Na verdade, eu te amei, né? Não, essa não morre. Ela não morre, é verdade. Ela não morre. É, então... A Marisa Tomei tem que morrer. Você me entende. Mas, enfim. É que vocês me entendem, falou o necrófilo, né? Entendi. Então tivemos várias postagens, principalmente uma coisa que aconteceu no meio do ano. Eu acho que foi uma enxurrada de postagem com imagens do Humberto Ramos, né? Eu não sei o que aconteceu no grupo ali, que apareceram vários fãs novos, tipo Novo Rico, sabe? Só que é novo fã, que fala, eu gosto muito do Homem-Aranha, olha aqui, melhor desenhista. Aí só postagem do Humberto Ramos, isso incomodou um bocadinho. Acho que foi por isso que o Rafael saiu do grupo na época. Estão postando desenhos que eu não gosto. Sairei do grupo, sabe? Apesar que faz mais sentido, né, do que me zoaram fora dos meus padrões de zoeira oficiais. rumorando que pode ser zoado ou não, então... E tivemos também, né, o CCXP em 2015, que a gente fez alguns posts, né? Ganhei até bastante, né? Pois é, e eu esqueci de comentar, né? A gente falou de amigo oculto, eu ganhei um presente bacana de amigo oculto, interessante. Pois é. E por causa dele não vai ter mais amigo oculto nos próximos anos? É, então, alguém, voltando no amigo oculto, secreto, alguém teve a brilhante ideia de a gente ganhar coisas feitas à mão. É, alguém propôs e todo mundo aceitou, né? Então... E alguém manipulou todo o amigo secreto só para escolher a dedo de quem queria ganhar. Eis que nosso digníssimo chefe ganha de quem? De quem? Raimundo Nonato. Diga qual foi seu presente que todo mundo ficou com inveja. Eu ganhei do Vitor Cafage um papel A3 com originais das tirinhas do Peony Parker, né? Tinham três tiras originais do papel. Que eu não farei isso, mas original do tipo, se eu passar a borracha vai apagar, sabe? Então... Sim, isso é original. É porque talvez tem gente que não entende o que é original, né? Tipo assim, ah, olha só, o original, ele imprimiu pra você. Não, cara, é o original. Não é um print. Vamos lá, qual o significado da palavra original? É, igual ao original, aqueles quadrinhos Xerocora que vendem aí no Facsimil. Mercado Livre. Ai, tristeza. Deixa eu ver, o quadrinho verdadeiro vale R$500. Vou imprimir aqui, gastei R$10. Como o original vale 500, vou vender por 250, né? Eu acho que assim, cara, isso foi uma covardia do Vitor. Ele devia se redimir mandando um original pra cada membro do Aracnofã. No mínimo. Até pequenininho. Aceita até em A5. Mas aqui, o sorteio do amigo secreto, ok? Oculto, secreto. Já ouvi até invisível, que não faz menos sentido do que oculto. Faz menos sentido do que oculto. O sorteio foi feito em um site que a gente insere os e-mails, clica num botão e todo mundo recebe no e-mail o nome de quem tirou. Então não foi manipulado. Dois grupos separados, vai. Você fez um com a gente, um só você e ele. Uhum. Beleza, e ele tirou quem, né? E eu tirei quem, né? Eu tirei quem, é. Por um acaso, a sede desse site fica lá em Minas Gerais, tá? Só pra avisar vocês. Pior que o site chama Amigo Oculto mesmo. Mas enfim. Quero recontagem de volta, não, peraí. Tá vendo? Que confiança que esse site passa. Ele chama Amigo Oculto, gente. Cadê a transparência? Agora a pergunta importante é: se a gente fizer a recontagem de volta desse amigo secreto, o Aécio assume? Recontagem de volta. Meu Deus, faz todo sentido. Eu queria ser uma bicha pra torcer pro tricolor. Então, entrando agora na parte dos podcasts do Aracnofan, né? Pra quem não sabe, a gente tem três programas, né? A gente tem os Twip Views Classic toda quarta-feira, Twip Views toda sexta, e na última semana, ao invés de ter os dois, a gente tem o Twipcast, né? Eu vou só falar aqui de curiosidade os cinco programas mais acessados ao longo do ano, né? Na ordem do menos acessado para o mais acessado, temos aqui na quinta posição o Twipcast das músicas lá, as melhores do Aranha Volume 1. É assim que funciona. Tô sentindo maldade aí, hein? É, esse eu gostei pra caramba. Eu deixei ele no celular pra. Você ouviu? Então, tem os casts que eu não participo, tem os que eu assisto, que eu ouço, e tem os que eu participo e ouço. Que beleza. E os casts eu ouço. Ah. Inclusive, esse de música eu deixo no celular, de vez em quando eu ouço. Que beleza, olha. Aleatoriamente. Tivemos na quarta posição o Twip Filmes Apresenta, que foi aquele que a gente criou um filme. Caramba, né? Ó, a gente tem que começar a fazer mais programas decidindo em cima da hora. Esse daqui promete ter uma audiência magnífica. Ah, no mínimo tá divertido de gravar. Em terceiro lugar, tem um aqui, só que ele saiu dia 2 de janeiro, porque ele é referente. Exatamente, ele é referente a dezembro. Dane-se, é só pai da mãe, ele pode. Exatamente, tá em terceiro lugar no ano em número de downloads. Eu tô olhando download aqui, apenas downloads feitos em 2015, né? Não, sim. Por exemplo, os tweepcasts lá da saga... Esse daí só pode ter sido baixado em 2015. Sim, sim. Desse ano. Eu falo assim, são os 5 mais baixados de 2015, né? Porque os da saga do clone, por exemplo, eles tiveram quase que o dobro de downloads do primeiro lugar aqui que a gente vai falar. É, em segundo lugar, o único... Saga do clone, viu? Abre o olho, Panini. Em segundo lugar, o único programa que não é tweepcast que tá no top 5, que foi Homem-Aranha no Marvel Studios, View 75. É. Que também foi feito em cima desse em cima da hora, porque foi quando saiu a notícia, né? Exatamente. E em primeiro lugar, o mais baixado do ano foi Aranha Verso, Tripcast 38. É, o pessoal gosta de histórias, de podcast de histórias que ainda não saíram aqui no Brasil. Será que a gente faz alguma coisa nesse sentido? Olha, é um bom, hein? Então, esses foram os 5 programas mais baixados do ano, né? E vamos falar um pouquinho algumas coisas aqui sobre os podcasts que a gente gravou. O que, que a gente teve de relevante esse ano? Vamos por partes aí. Qual o programa primeiro? TweepView, TweepView Classic, TweepCast? Olha o que você achar mais engraçado. É, vai o TweepView primeiro, os de sexta, que é a ordem da pauta. Depois eu posso sair pra ir dormir mais cedo. Então, nos Tweep Views nós tivemos o fim dos views do espetáculo Spider-Man e começamos com o do Diversão e Alegria, né? Ação Sem Limites. E claro que a gente não pode deixar de citar aqui na pauta o subtítulo dessa parte é Do Luxo ao Lixo. Quem fez essa pauta, hein? Não sei. Sim. Raimundo Nonato. O Presto não entendeu, mano. Não, mas essa piada é muito recorrente. Então, terminamos, né? Um ótimo desenho para ir para um dos piores desenhos, né? Na verdade, ainda não terminou. Um dos melhores desenhos feitos em 1999. Ainda faltam 4 episódios para terminar. 5 episódios para terminar. E veremos em 2016. Exato. 2 programas, né? 2 episódios e um programa. E o outro mega especial com 3. Olha que beleza. Mega especial define. Magari estará lá, né, Magari? Oh! Exatamente, tivemos aí, né, o final. Que tristeza, reassistir e terminar, né, o espetáculo Spider-Man. Tivemos também o quê? Tivemos 2 de filmes, né? 2 tweep views de filmes. O tweep view 100 e o tweep view Classic 150, né? Que foi o da Marvel 2. Ah, tem quem? Tá cortando aqui. Não, eu tô sendo patrocinado pela Abril. Esse funcionou perfeitamente. Voltou normal, né? Na hora do patrocínio, né? Pois é. Você falou que foi o Homem-Aranha 3. Não lembro mais. Foi cortado, eu não lembro. Foi o Mary Jane 2, que é também conhecido por aí como Homem-Aranha 3. E o segundo lá do... Esqueci a palavra. Nicholas Hammond. Não, eu sei, mas esqueci a palavra que a gente... Caloteiro, aranha. O pessoal aprendeu a passar marcha nos carros, né? Sim. Exatamente, os carros andaram mais rápido, né, nesse segundo filme. É bem melhor do que o primeiro, na minha opinião. Na minha opinião, né? Então, tivemos lá, né, ele não pagando a mulher, como a gente já imaginava, né? Mulher nem volta, desistiu de cobrar. Ela começou a cobrar demais, não, ele tá me devendo e tal. Gente, corta essa mulher do filme que ela tá dando problema, né? Foi embora, coitado. É uma aranha, cara. Nesse meio tempo ele matou ela, isso sim. Também aí, a gente já falou isso, né? Mas a gente falou das revistas, mas nos Tweep Views a gente acabou de fazer a fase do Superior Spider-Man. Falamos também dos inimigos superiores, né? Tivemos aí algumas coisas legais, principalmente inimigos superiores. O que mais? Só. Eu falei, tem os superiores e tem o 2099. Exatamente. Mas assim, nos Tweep Views, basicamente a gente fez o que a gente já vinha fazendo em 2014, né? Que é um programa da Mensal, um programa da Teia até quando ela saiu, né? Depois ela parou. E os do Ultimate, né? Que esse ano foram um pouquinho diferentes do ano passado, porque, igual foi comentado no programa, teve aquela Devorador de Mundos, Cataclismo e tal. Então não era bem... Apesar de sair todo mês, saía um pouquinho do ritmo da Mensal, né? E a gente chegou num ritmo do Bendis que os episódios duravam 20 minutos. E aí a gente teve que aglutinar o programa. Sim, sim. Mas assim, o que a gente teve muito esse ano foram tweet views de revistas que o Homem-Aranha participou, né? Tipo Justiceiro, Cavaleiro da Lua. Quarteto Fantástico. Nem que seja quarteto. Só como lembrança, né? Sim, sim. Ou, não, imaginação de um doido. Menção honrosa do Cavaleiro da Lua, porque eu gosto de heróis que têm múltiplas personalidades. Quem? Você ou você? Quer? Eu mesmo, Irene. Minha mãe tem a ver com essa história. Caramba. Não, e o que o Magarin comentou aí, que quando saiu o filme do Quarteto Fantástico, fizemos, né, o tweet view do novo quarteto, né? Que afinal a Marvel não liga, mas a gente liga pra fazer essas coisas, tá vendo? Exatamente, olha, fizemos o tweet view do novo Quarteto Fantástico e o tweetcast do Quinteto Fantástico, que são as histórias do Homem-Aranha junto com o quarteto. Olha só. Então, ano que vem, ou esse ano, depende, porque vocês estão ouvindo esse ano, mas a gente tá gravando no ano passado. Peraí, me perdi, socorro. Em 2016 a gente vai fazer o trip view daquela historinha lá do que o Deadpool volta no tempo e fica no lugar do Peter. Ai, amigo. É boa aquela. É legal aquela lá. Na Super Aventuras Marvel, não. Super Almanac Marvel. Não, Almanac Marvel. Almanac da Pandora. Isso. Aquele que teve incríveis três números. Exatamente. Pois é, mas eram ótimos três. Mas tinha a Garota Aranha, só por isso já vale todas as 100 e lá vai bomba da Panini. Era formato americaninho, né? Porque. Ah. Era formatinho, nem formato americano. Era América. Como que é? Américo brasileiro? Formato Tyrion, americaninho. E então tivemos dois. É, ano que vem, provavelmente. Esse ano. É, esse ano. Não é uma promessa. Não é uma promessa, mas é bem provável que teremos tweetcast de Guerra Civil, né? Faz sentido pra caramba. Porra, né? Boa, coloca na planilha aí, Eric. Nossa, o que tá acontecendo? Que a gente tá planejando com antecedência as coisas? Não tô já entendendo. Tá na planilha desde 2014, desde que anunciaram o nome do filme. Tem uma planilha aqui que tem 43 temas de podcasts, eu acho. E mesmo assim, quando a gente precisa de um tema de última hora, a gente não consegue, porque quase todos os temas que estão lá exigem que a gente tenha. A gente faz uma guerra civil, como foi nisso aqui. É, exige que a gente tenha que ler umas 30 revistas pra gravar, tal, que não dá por muito. Por mim, eu fazia o da Garota Aranha hoje. É, mas você leu tudo, né? Exatamente. Por isso que eu falei por mim. Então assim. Faça um monólogo. A gente. Okay, ano que vem temos Guerra Civil, né? Então vale um tweetcast. O que mais que a gente provavelmente terá volume 2 de músicas do Aranha, volume 2 de filmes e o campeonato UCF de 2016, né? Esse foi bizarro. E eu queria dizer que faltou o Mancha. Não, mas ele pode entrar em 2016. Já temos quase metade do ano. Segundo volume de música, segundo do outro aí que eu esqueci já. O Nossa. Outro aí que eu esqueci. É, então. O dos filmes, segundo os do. Prepare-se, ano que vem os podcasts vão ser continuações ou remakes. Exatamente. Nesse ano. Esse ano. É. Viu? Já precisa de um retcon. É, já tem todo, praticamente já tem o ano inteiro anunciado. No fim do mês seu da Carol. Esperamos que ninguém tenha o cabo roubado dessa vez. Aí não, tem esse da música, tem esse dos filmes, já são três. Tem o da Guerra Civil, já são quatro. Tem mais uns já três que. O UFC lá, que já são cinco. Já. Tem mais uns três que depende de a gente conseguir convidado, que eu tô tentando. Tá, tentei. Tentei durante 2015 praticamente todo, não consegui. Então, talvez 2016 dá. Talvez, se o pessoal gostar desse, tem esse no final também, em dezembro. Exatamente. Se esse daqui tiver um retorno bom, todo cast de dezembro será retrospectivo do ano. É, se tiver pelo menos, sei lá, 6 downloads, que é 60% do público aprovou, né? Peraí, eu faço download, você, Eric. O Dante conta como quantos? Cada personalidade dele baixar, nós vamos ter 150% de aprovação. Cada personalidade dele baixar. Foi pra você entender, Dante. Ah. Eu tô aprendendo a falar dantês. É que você achou bizarro o presto do CF? Eu achei, mas achei divertido. É bom mesmo, é o trabalho do diabo pra internet digitar. É, o Magari teve todo um trabalhinho lá, de trabalhão, né? De fazer uns efeitinhos e tal, ficou legal. Procurar as vozes dos caras. Tivemos também o Homem-Aranha Demolidor, né? Em Tweet View. Tivemos o do... The Pulse, né, da Jessica Jones. Então, sim. Mesmo que a gente não tenha planejado exatamente todos os views e casts, o cast sim, mas os views que saíram, a gente conseguiu abarcar as principais, os principais momentos, vai, do, dos personagens com a série do Demolidor, a série da Jessica Jones, o filme do Quarteto Fantástico. O negócio, Presto, o negócio do... é que a gente desorganizado já é foda, imagina organizado. Yeah. Ninguém mais ia precisar trabalhar com nenhuma outra coisa. O Aracnofé ia ser remake. A renda principal. Ano que vem vai ter remake daquele Trip View do Xanadu, já que vai ter o filme do Doutor Estranho. Pois é. Não, só uma coisa, você falou que ia ser a renda principal, se fosse renda já tava bom. Desculpa, é verdade, me expressei mal. Mas é isso, né? Assim, a ideia é que, assim, mesmo que fique por a última hora, normalmente são vários imprevistos seguidos, né? Tipo assim, a gente vai gravar num dia que, tipo assim, se der algum problema, ainda dá tempo de remarcar. Aí não dá pra gravar, a gente remarca e dá outro problema. Aí ferrou tudo, né? Que é o que aconteceu algumas vezes ao longo do ano, né? Mas é que são vários programas, se for ver. São dois programas por semana. Poxa, pra gravar já não é tão complicado, já não é tão fácil. Agora, editar... Que eu... Teve um do... Acho que foi o da Jessica Jones. A gente terminou de gravar, a gente marcou na quarta-feira, só que quando a gente terminou de gravar era na quinta. Uhum. E o episódio era pra sexta. Era pra sexta. Qual que eu editei esse mês que eu tava de férias? Eu editei no dia de publicação. Vamos assim. Eu já fiz isso também. Pois é. Mas aí o... A gente gravou na quinta pra sair na sexta. Teve a semana dos PSCXP também, que foi complicada, né? Sim. Que é só diversão e alegria. Acho que foi o único atraso grande de 2015, foi da publicação do que ia sair na sexta-feira, acabou saindo depois? Né? Na segunda, é verdade, né? Teve o da CCXP que sairia na sexta, que saiu na segunda, né? Porque eu tava sem internet lá pra postar e, enfim, né? É, tivemos também do 99 problemas com participação do Miller, né? Só a viagem. O Miller provavelmente participará de um Trip View com a gente em 2016, né? Provavelmente. Não prometerei mais nada, né? Porque a agenda... Vai que rouba o cabo de internet dele também. Exatamente. Acho que o pessoal que rouba cabo tá ouvindo os podcasts aqui. Eles já sabem quem que vai ser o convidado, eles vão na região do convidado. É, né? Por isso que eu tô tentando, apesar que eu falei da Carol, mas tô tentando não especificar a data de gravação, né? Pra eles não saberem. É, a gente participou da iniciativa no meio do ano, né? Que foi da Turma da Mônica lá. A gente gravou aquele Trip View do Homem-Aranha e Menino Aranha. Essa segunda é muito boa. É o subtítulo? Mas é realmente, a história é muito legal. Menino Aranha, essa segunda é muito boa. É meio pedindo desculpa. A primeira não foi tão boa, mas leiam essa. É porque a Homem-Aranha é um compilado de um monte de historinha e tal, que tem uma referência ou outra Homem-Aranha e tal, mas Menino Aranha, ela é obra-prima. Ela é feita por um fã de Homem-Aranha, não tem outra explicação. É uma das únicas que eu tenho guardado da Turma da Mônica. Essa é da revista da... Como é que fala? Da Clássico do Cinema. No geral, elas são bem feitas. Sim. A cobra sendo que é homenageada. Eu tô esquecendo as palavras. Tô bêbado, gente. Desculpa. Tem um outro que é igual ao esquema que o Eric falou, que tipo, são só histórias que fazem referência, né? Mas a grande maioria dessa linha, eles pegam referências fortes da obra original e trabalham em cima. A maioria é muito bom. A última que saiu, acho que até foi agora em dezembro, foi a do... fazendo referência ao episódio 1 do Star Wars, que é a Ameaça Fantasma, né? Uhum. Saiu como Paródia 1... E Paródia 1, Trapaça Fantasma. Isso, justamente. E é assim, é muito, muito bacana mesmo. É a versão século XXI das adaptações dos Trapalhões, né? Exato. Então, as Aventuras dos Trapalhões. E apesar de, no final do ano agora, né, em dezembro, o quadrinho ele fez uma outra iniciativa, que é de Star Wars, que a gente não fez o post ainda, mas a gente não está participando com um podcast feito exclusivamente para isso, mas a gente vai entrar como outros podcasts na iniciativa com aquele do Star Jaws, né? Que é uma paródia Star Wars que foi feita nas Spidey Super Stories. Eu vou fazer um post... Saudades. Spidey Super Stories. Eu vou fazer um post novo, né? Das Spidey. E vou colocar lá como... Eu vou fazer um post novo com o link do programa falando pra ouvir a partir do minuto tal... Que é a história, que é a paródia. E eu presto, pra você que não sabia que S2 era coração, SDDS é saudade, tá? Que é uma garanca. Exatamente. Eu não sei, meu computador parou de funcionar o Mozilla, eu tô sem a pauta, tá tudo branco. Eu só não tô mexendo no computador pra não cair. Inclusive, BFF é Best Friends Forever. É BTW é By The Way. Que mais? Deixa eu ver quais siglas que o Presto pode não saber. XD. BNC é Vem Tomar Nescau Comigo. BSF é Vai Ser Feliz. XD, ô Presto, não é um. Tipo, se Disney XD, então não, é uma carinha com o olho fechado rindo, entendeu? XD. É, só pra te atualizar dessas coisas novas. Isso, aqui é mais. Eu sabia o que era TC. TC, exatamente. É aquele negócio que sua avó fazia. Isso o ano passado, né? Você descobriu. Tá certo. O Dante fez isso. Eu não sei se ele fez a faculdade. Ele fez isso no final dela. Dante. TCC. Nossa. Ai, meu Deus. É um TC com um gago? A ideia foi essa. Não funcionou, mas a ideia foi essa. Não, poxa, se o Presto entendeu, é que ele quis. Só confirmar pra ter certeza, porque era muito boa a ideia. Confirmar. E uma outra coisa que a gente teve também esse ano foi agora em dezembro, o especial de Natal, né, do Aracnofunk. Jingle Bell, acabou o papel. Acho foi que mais já divertido do que esse próprio programa. Então, é Natal. Acho que foi a terceira vez que a gente gravou um programa assim. Não. A gente falou isso no programa e depois eu percebi. É a segunda? Pesquisando pra isso, foi a segunda, que foi a história natalina de Natal. Ano passado o especial de Ano Novo foi do Zuarif que a gente fez. Mas foi um especial. É, mas não foi de Natal. Entendi, é verdade. Um especial de Natal. É, então é, tá certo. Mas assim, quem sabe a gente faça isso de novo ano que vem, não sei. Até acabar as revistas de Natal do Homem-Aranha. Então, isso é pior, o principal. Pior, né? Que a do Aranha com o Mulher Física, não sei se pode ser. Nossa, Deus, triste aquela. Mas então, esses foram os principais, né? O Mônio tá chorando no cantinho aí. Por quê? Porque ele não participou do Trip View de Natal. Ah, tá. Swift, entendi. Estou aqui com a minha camisa do Capitão América. Ele tava lá em Ele tava lá em espírito, a gente falou da revista dele. Exatamente, é. Mas o espírito de Natal passado, presente e futuro. Acho bem passado. Talvez foi aquele espírito que o Mephisto queria matar. Mas aí ele desencanou, né? Tá de volta. Nossa, que maluquice. Bom, Trip Views Classic. Magali já comentou aí, né? SDDS, Spidey Super Stories. Porque falamos, né? Terminamos de falar das Spidey. Falamos das 57 edições. Ai, que saudade. Por que a Team Up não acabou? Fica ainda mais triste sabendo que a nova Spidey é tão ruim. É, eu não cheguei a ler aí, mas você comentou. Né? O negócio da Spidey foi maculado. As Spidey Super Stories, que eram as revistas voltadas pro público infantil, né? Que saíram nos anos 70. Brindou com a melhor versão do Thanos de todos os tempos. O Thanos, ele queria roubar limonada, como é que era? Eu nem lembro, mas... Como diria... Ele é levado por dois policiais comuns, cara! Eu ainda acho que esse vai ser o final do Vingadores 4. Pois é. E um dos policiais vai ser o Stanley. Será que vai estar o... Será que vai terminar com o Capitão América fazendo uma dança, assim, distraindo ele e tal? Tivemos também o Kang sendo revelado como Capitão Stacy do futuro, né? O grande Kangão. Olha só, Spider Super Stories deixará saudades eternas nos nossos corações. E o ídolo do Magari, né? O Easy Rider. O Presto não faz ideia do que a gente tá falando. O Presto tá igual eu na época de escola. Você não sabe o que era o Girinossauro, né, Presto? Não, mas agora eu tô assistindo os Os do... Como é que chama? Do Demolidor. Eu perdi o... Esqueci o nome. Último Araço? Último Araço. Último Araço. Nunca, último. Último Araço, você nunca vai ver um girinossauro, cara. Exatamente, nem o Demolidor. E nunca vai aprender que tigre branco é espanhol para o White Tiger. Em inglês para tigre branco. Magaren? Estou aqui. Japonês para... Que em inglês para... Ai, ai, exatamente. Tivemos ali o clone maligno do Homem-Aranha nas Spider Super Stories. Inspiração, né? Pra não, consequência da saga do clone. Que o Slott plagiou depois do Homem-Aranha negativo lá do seu negativo. Exatamente. Tivemos várias espetáculos Spider-Man, várias Amazing, várias. Paul Gorilla que rendeu a trilogia de músicas do King Kong. Exatamente, olha só, é muita coisa, né? Do canguru, olha só. Meu amigo canguru, E essa eu não lembro se foi nas Spider. Não, não importa. Não, não foi não. Não foi. E... Não, foi quando o canguru que ganhou os poderes por osmose. É. E tivemos aí, né, várias team-ups com o mesmo roteiro ao longo de todo o ano. É tipo a trilogia do Raimi, né? Três filmes com o mesmo roteiro é igual aos team-ups. É o. Eu não lembro quais são os. Os Classic que saíram esse ano, mas não importa também aqui. Sim. O primeiro começou justamente com Spider Super Stories. Tá, entendi. Então foi o primeiro foi o 118 ali, né? Exatamente. Que aliás foi quando começou a ter, apesar de a gente ter começado Spider Super Stories no ano retrasado, começou a ter os selinhos comemorativos, lembra? Aqueles selinhos bobos? Digo, legais pra caramba, super bacanas. E nas últimas não teve, né? Por algum motivo, na última ou nas duas últimas, não sei. Na última. Acho que ficaram sem ideias pra selos novos. Pois é. A gente publicou do Trip View Classic 118 até o 157 ao longo do ano. O que mais? Nossa, a team-up dos X-Men anual, team-up anual 1 foi esse ano? Foi. Aquela história maravilhosa. Nossa, é muito ruim. Não quero lembrar. Tivemos aí, né, o Bart Hamilton, tivemos a Cici Ironwood, personagem ultra mega bem aproveitada, né? Eu não lembro se ela começou esse ano, mas a saída dela com certeza foi. Foi. Ela começou, bobear foi no mesmo mês, ela entrou e saiu. Não é. Ela durou 3 edições? Pra 7 meses depois colocaram uma historinha, essa história se passa antes, quando ela ainda existia. A gente esqueceu ela dentro da gaveta ali. Vocês lembram dessa personagem aqui? Então, olha ela aí pros fãs, né? Talvez aquela história foi feita pros fãs dela. Ela lá tem fãs, cara? O Aquaman tem mais fã do que ela. A mulher apareceu umas 4 edições só, e mesmo assim na primeira o nome era diferente. O Ironwood era escrito de uma outra forma lá. Que tristeza, né? Enfim, tivemos também o que aconteceu com o ladrão que matou o tio Ben, né? Acho que foi num 5-6. Você acha que foi, né? Não é porque tá na pauta, eu acho. Não é porque tá escrito aí, né? Que eu olhei com muito cuidado. Isso, justamente. É o ladrão sem nome, né? Que continua sem nome, coitado. Imagina, não é o Homem-Areia? E agora o Presto pode retornar, porque tivemos tweepcasts também esse ano, né, Presto? É, esses eu só uso. Que bom. Já é um começo, né? Você acabou de falar que baixa. Eu participei em alguns. Ele baixa, não ouve. Ah, ele falou, ele só ouço. Ah, tá. Não, mas aí o Mônio, né, no Tweepcast de agosto lá, que foi do Quinteto Fantástico, ele esqueceu de colocar o Homem-Vergonha, né, que não surgiu ali, mas a versão mais famosa é dali, né, e aí ele entrou nessa promessa dele de sempre colocar em todas as vitrines o Homem-Vergonha, e caso ele não tenha esquecido de novo, tá nada desse programa. Eu tenho um lembretinho aqui no monitor pra nunca mais esquecê-lo. É um saco de pão? Exatamente, olha só, com dois furinhos. Três furos, né? Ele tem que respirar, né? Não é um fantasma. Não, é por onde ele põe a cabeça. Exatamente. Essas pessoas que não manjam os paranauêsio. Eu tô vendo aqui a lista dos tweepcasts pra ver se lembra alguma coisa. Já ia xingar o Mônio, mas ele se redimiu no último segundo. A gente já falou de alguns deles, na verdade. É, ao longo do você programa. Aqui, ao longo do programa. O tweepcast 42, o fim de uma era superior, ele colocou. Sempre importante ressaltar que, apesar dos pesares, ninguém pode negar a importância que essa saga teve por nos trazer o sexto sinistro superior. Quase que ele esqueceu, né? Vocês estão brincando? Gangster. Tudo planejado, gente. O Mônio que gosta de pegar no pé do pessoal que escreve errado, escreveu o gangster aqui com M. Pois falou é. Mesmo. Pois é, né? É isso, tá cidade de gangsters, tá ligado? Cara, foi copiado e colado. Não, isso aí eu acho que eu escrevi mesmo. Olha só. Foi copiado e colado. Não, não. Acho. É, não, porque eu tava copiando e colando os títulos. Deixa eu ver. Aí, olha lá. Tá querendo jogar a culpa pra mim ainda. Se tiver, tá lá no site. É fácil. Pior ainda. Peraí que eu edito antes. Vai bagunçar o feed de novo. Ô, cara. É porque teve um ou outro que eu escrevi mesmo. Não, foi esse, foi eu que escrevi errado mesmo. Sim, exatamente. Fala que o problema foi o corretor automático. Aí, aqui, ó. Só se claro. O corretor for burro e errar, né? Corrigir uma palavra que não existe, tá certo. É, editado... iOS pode fazer isso. Aqui, eu abri o post aqui do Cidade Gangster, editado um minuto atrás. Olha só que coincidência. Fora que eu vou pular mesmo a do Howard, hein? É... Oh, então. Mais engraçado é que o Sexteto Sinistro Superior, ele apareceu tantas vezes ao longo da pauta, mais do que qualquer outro personagem. Mais do que o Homem-Aranha. Pois é. Então aqui, ó, só listando os tapecasts que saíram esse ano, né? Em janeiro a gente teve o As Melhores do Aranha Volume 1, que foi das músicas, né? Sugerido ali pelo José Luiz e o Maurício Engler, né? Os dois sugeriram em períodos diferentes e a gente convidou os dois para participarem. No mesmo período? Foi sonorizado pelo MC Garen, olha que beleza. E que foi um tema que, apesar de estar na planilha ali, já está registrado, foi gravado de última hora, né? Eu tô querendo ver quantos foram de última hora aqui. O Tweepcast 37 é o Tweep Filmes Apresenta, que também era uma coisa que estava guardada, que a gente gravou de última hora. De última hora, sim, né? Tipo, a gente gravou. A gente ia gravar um tema, aconteceu algum problema, a gente teve que gravar outro, né? Não necessariamente a gente gravou um dia antes de lançado. Plim, plim, plim. Tapecast 38, Aranha Verso. Esse foi, a gente pensou antes. É, esse eu acho que eu não escutei. 39, Cidade de Gangsters. Que a gente falou de todas as... E esse também, a gente ia falar dos action figures. Só que não, dessa vez não roubaram o cabo do convidado, mas tivemos um zilhão de problemas. A gente teve que adiar. Exatamente, mas esse era outro tema que tava ali e tal. E a gente, como a gente ia gravar Tudo aqui não é a que a gente decide, tira do nada. Sempre tá lá, a gente vê qual é que a gente pode gravar sem precisar estudar muito antes. Esse ano foi o ano dos programas que não precisou estudar muito, se você parar pra reparar. O Action Figure, tudo bem, foi planejado. Aí depois não, teve o Claudinho Diário Expediente, que esse também foi. Acho que tinha algum outro tema pra esse, a gente não conseguiu, vai esse mesmo. Exatamente. Tivemos ali a segunda parte daquele podcast do Superior Spider-Man, né? A gente tinha gravado uma primeira parte em 2013, eu acho que foi em dezembro. E agora, assim que acabou do Brasil, a gente fez outra. Tivemos o do Quinteto Fantástico, né? Que foi temático ali, que eu acho que também foi decidido no mês, porque a gente ia gravar outra coisa. Sim, mas foi por causa do Quarteto Fantástico. Tá, sim, sim. Não, esse foi. Mas tem um que tá na fila ainda, que foi por isso que o outro, o próximo que você vai falar aí, também foi um desse de. Vamos gravar qualquer coisa já. Teve. Aí em setembro, a gente tem o UCF 2015, que a gente tinha uma ideia, sem ser tripcast disso. Aí na hora que a gente foi gravar o programa, que seria esse mês, aconteceu um problema lá que a pessoa convidada não apareceu. E a gente falou assim: então, tem uma ideia que a gente teve assim, assado, eu e o Dante até gravamos um negocinho sobre isso aqui e tal. E a gente podia fazer um tripcast disso. Aí virou o CF 2015. E aí a gente adiou o que seria. A gente adiou o que seria de agosto pra setembro. Aí adiou o que seria de setembro pra outubro. Aí quando foi em outubro, a gente teve que adiar de novo. Aí a gente gravou do Dítico, que tava na gaveta, né? Sim. Ah, não, do Dítico acho que a gente olhou antes. A gente planeja porque esse precisa estudar um pouquinho. Esse daqui a gente até planejou porque ia cair perto do aniversário dele. Dele. Exatamente. E foi um programa legal, né? Quase ninguém fala de time Dítico. É. Falou só de também. Ele tá sempre preso dentro do quarto lá. Mas isso leva um problema, né? O dia que esse filho da puta morrer, vamos levar uns 4 anos pra descobrir. E por último, esse daqui foi foda. Porque adiou. Ah, teve problema disso, teve problema daquilo e tal. Gente, a gente vai ter que fazer ao vivo. Que foi o último Tweepcast, né, de novembro, que foi ao vivo. Mas foi legal, foi um programa legal. Sim. Só que é o que eu falei, a gente é foda sem programar, entendeu? Mas sua modéstia me comove. Ah, falou o cara que fica falando que nunca erra, né? De contar. Mas não é modéstia, é constatação de fatos. Tá certo. E eu acho, é lógico que a gente vai esquecer de falar uma coisinha aqui, uma ali e tal, mas com isso a gente relembrou todos os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em 2015. Até porque a gente não esqueceu de falar nada, a gente deixou espaço para todo mundo participar nos comentários. Exatamente, nos comentários. Comentem aí o que vocês acharam, o que a gente não comentou aqui, né? Que vocês lembram que aconteceu durante o ano, seja no grupo, seja nos podcasts. E também corrijam o que a gente falou de errado aqui, mas não acho que a gente falou nada de errado, não. Eu acho que até um momento interessante também para, se o pessoal quiser, dar sugestões, pedir algumas coisas. Não, não que a gente vá atender, mas quem sabe, né, de temas, de cast, coisas do tipo, pra gente encaixar aí na lista que já tá guardada aí pelo Eric. É assim, eu tô falando esse negócio aqui de, a gente tem uma lista e tal, tal, tal, mas a ideia é justamente isso, porque direto tem alguém sugerindo, né, por que que vocês não gravam isso, por que que vocês não falam disso e tal, aí sempre que alguém fala alguma coisa, eu anoto. Alguma coisa que é uma boa ideia, né, não é, que dê pra fazer, né. Aí, assim, se tiverem ideias, podem mandar pra gente, que a gente coloca aqui. Inclusive, eu vou falar exatamente quantos temas que a gente tem aqui na espera. São 40. 40 temas. Olhei. Alguém fala o número aí de 1 a 40 pra falar qual tema que é? 26. 26? Esse não tem. 26. Não, esse é chato. Falou tudo. É, sobre o Harold. Não, 26, ô Presto. É Garota Aranha, parte 2. Viu? Olha só. 31. 31. 31. 25. Cada um vai falar o número? Calma aí, 31. 25. Só não fala 25, que é a parte 1 da Garota Aranha. A ideia é essa. 31. Não, não. A parte 1 não. Não vai ser um sequencial do outro, não. Ah, mas tá na ordem que a gente vai gravar isso aí? Não, não. Parte 1 tá aqui. Foi sugerido. É shuffle, depois na hora, a ordem de gravar. É até qual o número que pode falar? 40. O Dante. Ah, ia falar 42? Responderam o Dante aqui. 31 é Guerra de Gangues. Já foi. Não, foi os gangsters, né? A gente falou dos personagens em si. Aí aqui seria pra falar das histórias. Ah, tá. Desculpa. É quase um complemento, né? Sim, mas eu acho que os dois foram sugeridos mais ou menos. É aquele negócio, né? A gente tem a lista aqui, mas a gente adapta quando for lançar, né? Fala o número, Magari. Estou satisfazendo a curiosidade dos nossos ouvintes. 12. Convenções de quadrinhos, pra gente bater papo sobre os eventos que a gente já foi, como que foi, o que a gente achou de interessante. Tchau, Mônio. Como é que foi? Tchau, Mônio. O Mônio não poderá participar. A não ser que tenha alguma convenção na caverna do Mônio. Mônio, fala o número aí também, Mônio. 33. Fala em 33? 33. Miles Morales, o Supremo Homem-Aranha. Ah, já o chefe. Olha só o Júlio entrando em êxtase agora. Exatamente. Nossa, detalhe que esses daqui não são os temas do ano que vem, não, tá, gente? São os temas que estão na lista. É os temas aleatórios que podem surgir a qualquer momento. E deixa eu ver um número aqui pra eu falar um também, pra fechar. Deixa eu ver, eu tô pensando. Aleatório. Essa história de temas aleatório. Que podem surgir a qualquer momento, ele tá, me dá bem impressão. A gente tá andando na rua e, pan, a Wild Tema apareceu. Qual na sua frente. Como é que chama? Encontro aleatório. Monstro errante, né? Ah, é assim que é bom. O problema é quando o monstro é acertante, fica te acertando. Stormtroopers são monstros errantes? Ô Eric, você foi pro mudo, Eric? Ou você só tá escolhendo qual que você quer falar aí? Não, é porque o Mônio falou junto com você, eu achei que você ia falar ainda o que você ia comentar. Não. E eu tô postando aqui no grupo um negócio aqui. Ah, então você disse. O primeiro que falar. Beleza. Sei lá, 18. Vamos ver. Sei lá. 18. A história secreta da Tia May. Secret Diaries of Tia May. Exatamente. E eu mandei no grupo aqui agora. Alguém fala o número de 1 a 40. O primeiro que falar saberá por quê no Tripcast dessa sexta-feira. Olha, será que é o... Enquanto a gente espera. Tá todo mundo dormindo. 1h15 da manhã. Todo mundo dormindo. 23, o José Maria Vasconcelos da Silva Xavier falou. José Maria de Vasconcelos Filho, o tema, Xavier. O 23º tema da lista é pós-saga do clone. Um tweetcast pra falar do final da saga do clone até a derrota final, entre aspas, do Duende Verde da Homem-Aranha 200 da Abril. Deu uma engasgada da Abril. Da Homem-Aranha 200 da Abril, que eu falei. Quem sabe até a gente falar não vai ser da Panini. Só pra não deixar o Paulo Arthur no vácuo, porque ele também comentou um número lá, que foi o 39, que esse é o último que a gente vai falar. É, o que tá no 39º na lista aqui é um que a gente tá pensando em talvez, quem sabe, se der certo fazer, que seria um especial de RPG, né? Que tá aqui na lista, né? Se um dia sair, saiu. Tá entre os... exige muito tempo pra preparar. Eu acho que dá pra fazer. Dá pra fazer. O Magari não curte muito RPG não, mas o Dante e o Mônio gostam, tá? Então a gente consegue gravar. Bom, então, é, como eu tava falando, né? É isso aí. Durante o programa eu comentei, né, que a gente tem TweepView, TweepView Classic, TweepCast ao longo dos meses, das semanas aí e tal. A gente vai continuar em 2016. A partir de janeiro agora, algo novo entra no lugar das Spider Super Stories. A gente revela agora em primeira mão ou deixa de surpresa? Deixa de surpresa, vai que muda. Faz sentido pra caramba, mano. Obrigado. Mas tem mais. Então, eu ia até dar dica, mas deixa pra lá depois dessa. Depois a gente tapa na cara. É tão surpresa que nem nós sabemos. Exatamente, olha só. E então, é isso. E lembrando, né, que o Tapecast é o podcast do site aracnofan.com.br, dedicado ao Homem-Aranha, obviamente. Temos também o cozinhadoinferno.com.br, que é dedicado ao Demolidor, né? Lá a gente tá começando ainda, né? A gente tem que investir um pouquinho mais lá no site. Quando a série do Demolidor voltar, provavelmente vai ter mais posts, né, acontecendo. E temos também o grupo no Facebook, fanpage e tudo mais, tá tudo no post aí. Entrem lá, sejam felizes. E feliz 2016. E busquem conhecimento. Apenas que... Então, até mais. Valeu. Falou, bom ano. Poupe dinheiro pro cinema que vocês vão precisar. O Dante não se despediu ou não vai se despedir? Não entendi. Eu falei até, mas... Ah, não ouvi, desculpa. Tava no mudo. Tava não. Que tristeza. Tava não. Até... Terminou de uma forma interessante. Gaguejando digitalmente. Mais um. Tenta de novo, Dante. Caramba. Gaguejada digital é o melhor. É o Bonio. O Dante chegou ao século XXI. Né? A falta que o pau me faz. Eu acabei de acessar aqui o grupo do Aracnofan e no post que eu ressuscitei do Que Época Pra Ser Nerd, cada um tá comentando Que Época Pra Ser Nerd em um idioma diferente. Que é o tempo para ser um epolon das 18 e o em Sonderlin Zussei. Aí um escreveu de trás pra frente. Esse post, cara, esse post é eterno. Se não é eterno, é paletó, é alguma coisa assim. Ah, a falta que o pão me faz.